3, 1, 2, 7, 1, 1, 0, 1, 0, pronto. 3, 1, 7, 1, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento variável 4 nós. Alinha e decola 1, 0, 3, 1, 7, 1. Passareiro 2221, 47 a bordo, autonomia de 5 horas, Céu Serra, Goiás. 7341 Índia, no ponto de espera, chega utilizando o Charmin 225. Chama 225, completo final do procedimento, chama agora tudo na frequência 118, para estimular o 5. 1895, chama Charmin 225. Bom dia, Via 225, troca lá do chão, fui utilizado o pistão 0, vento norte 4 reais, pistão molhado. Sente, Chame 225. 3171, decolado o pistão 0, controle 208, vai ver. Bom, 208, controlado. Voo 9776, aproximando a 6 Juliette. Ingressa, posição 4. Via Juliette, fora posição 4, voo 9776. 0, veículo 121. Traje na pista 0, curva direita, no perfil da árvore, volume transfere 55 e a 7 da escola, controle 208. Passaria do 221, solicita manter a proa 090 para evitar a formação. Está voltando em desvio, passando do Rio de Janeiro na proa da capa. Então vai manter. Vai manter a 290 e após boa batata. Passando 22 e 21. Toma 093 dessa via, chegada a Bosta, era 2006, aí o seu último é Toma 018, informe estabilizado. 2006, via Bonfi, 2018, informe estabilizado, no S2 da Ronda 0. 1093, obrigado. Bom dia, Gol 1759. Pelo 759, essa é a indicação, via chegada a ponte, décima até 4.010, Jesus, seu time é para 1.018. Via chegada a ponte, 4.010. aí decolado, acho, 4-2, controle 120 de cima de zero. 208, grato, pode ir. Passando Victor Golf X-Ray, contato radar na Ecolion, sul, mantendo voo 900, via saída da Arbor. Arbor, Victor Golf X-Ray. Confirme, faça esse conto. Passei com a data de Arbor, qual o valor técnico? Bem, está autorizado para esse A90, Mike Juliette, nível 180, e a rota do plano de voo. Decolagem 900, curva direita, CFD Arbor 1. 5673, transponde a 1208, controle. Tem contabilidade do certo ver com esse presente, 1280, é o diesel, vai colocar 197, segura a curva direita, sei lá, com 1, atenda 5673, controle 1208, se quiser. Correto, chegou o funcionamento, se quiser. Já pronto para o acionamento, se quiser, não? Obrigado, chefe, muito mais tarde. Tem muita maior passagem, não? Eu cheguei a passar o 221. Você iria após passar com o destino ou já presente? Eu já vou entrar com o destino. Muito obrigado, passar o 221. quando possível entrar no estimado de pouso. só no entorno mesmo. Metro 9-0. Bom, Santana, 4000, resultado com 62. Santana, 3. Thank you. temporada 05, 1208 com o controle acionador, uma boa viagem. 208, bom dia, tá 383. Tem 90 na escuta. Thank you. 135 no deixa matar 2 no pega, autorizado a ver se eu estabilizado. Pois eu reportaria estabilizado o IADATA, isso aí, o tá 35%. Salvador, muito bom dia, azul 4201, centro de informação Golf, copia da atualização para Campinas, o 340. Azul 4201, autorizado para Campinas, o nível 320 já aprovado. E eu fiz o Lula 0, até que o Bárbara faz, eu fiz o Lula meio e saí com foto. Então, a geral, 0, curva à direita, perfilação 1, Leda, Mótima. 5-0 no 2 transpone, controle 120, destino 80. Você confirma o transponder e o controle de 22? 5-0 no 2 e o controle 120. Segurança, com o personal do Dr. Neto, Pastor Dona, agora tem 1-9-5. 2-9-5-4-0, Janeiro, portão 01, autorizado para utilizar. Senhora 08, ligar à direita, chance de taxi via alta, ajuda a 37. Confirma a posição? 07. 07, lembrando agora a Fox, o Santos 357. 270 graus, 5 nés. Eco Lima, a sua notificação via chegada a mão.